Tranquilo, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi. 4 milhas, noroeste do VOE de Salvador, frequência livre para coordenação. Quebec, quilo, ajuste 1014, táxi aprovado via pátio 3, quilo, delta, mantém posição e chama a torre 1895. O senhor pode cotejar as informações do táxi, Juliette, Quebec, quilo? Afirmo, via quilo, Juliette, Quebec, quilo. E no ponto de espera Delta, chame a torre no 1895. Juliette, Quebec, quilo. Trip 5626, contato radar 68 milhas, nordeste do VOE de Salvador, vai na proa de Bonf para a chegada Bonf e reporte no ponto ideal de descida. Para Bonf, quanto que tirou o voo a Pedro? Qual é o assento aí do VOE? Trip 5626, autorizado pelo. Pau Uniforme, Lima Foxtrot Eco, serviço radar terminado, 40 milhas, noroeste do VOE de Salvador, frequência livre para coordenação. Trip 5595 estabilizado. No momento. Trip 5595 completo, final do procedimento TVS, em torno na frequência 1118-95. 1895. Obrigado, bom serviço. Um pouco. Obrigado. Deixe... Confio o controle? 6320, Ivan. Oceania 6320, táxi via Alfa Juliette Remota 1-2. Alfa Juliette Remota 1-2. Vou no 924, livre acionamento, chame táxi, portão 10. Oceania 6320, corrigindo, vai manter posição antes da Juliette, previsto remoto no 12. Boa tarde, Está 3205, aguarde, será o número 2 no setor. Número 2 no setor, está aguardando. 3216, decola os 4000, controle 208. 08. 5595, check training, pouso 1 00 graus, 129. 595, tem baixo checado, nível e pouso. Equipamento, destino Salvador? Salvador, boa tarde, está 3283, estamos no gate 3, qual é a posição de Aracaju, nível de voo 90. Patente, um minuto, Copton 3283, informação em curso November agora, ok? Muito obrigado, November agora. Voo no 924, Paulo. Ok, o senhor pode, por gentileza, coordenar com a equipe de solo para deixar, fazer, realizar o pushback de forma a deixar o ingresso na remota livre? Sim, essa é 924. Obrigado. Oceano é 6320, ingresso Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, 6320. Lima Foxtrot Eco na escuta. Zulu Oscar Alfa na escuta. Solo Salvador, muito boa tarde, é o 3546, entra mais. Boa tarde, 3546, aguarde posse, número 2. Comigo, por gentileza, coordenar o 200. 200, será coordenado, 3486, informo a November agora, o ATIS, ok? Obrigado. Tá 3283, copia. Tá, copia, sempre de November agora, tá 3283. Tá 3283, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil saída Pucajama, após direto, curva esquerda, transponder 5433, controle 120, decimal 80. 390 para Aracaju, decola da 10 na saída Pucajamo, depois direto, curva pela esquerda, 5433, transponde 2080, outra é o controle, tá 3283. A 3283, cotejamento correto, chame pronto. Olha, pronto, 3283. Salvador, boa tarde, é o 1394, informação November, Galeão, vamos embora. 394, boa tarde. Número 2 na sequência, guarda. Guardo. Boa. O Quebec King autorizado a decolar. É um turno 20 graus, 11 da manhã. Trip 5595, táxi via Kilo, pátio 3, posição 04. Kilo, pátio 3, 04, 5 graus, pronto para o táxi, 924 da GU, 141 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 15 de autonomia. Gente, voo 924, pátio Índia, no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 013. Pátio Índia, chama 7294, obrigado. Então 3205, ordeno com a equipe de solo, que assim o bonde da GU livrar no setor retaguarda, tem livre acionamento, chame táxi. Sim, Matheus, após o Boeing, o pessoal chama táxi, 3203. 3283, se estiver em acionamento no 03. Na 3283, aguarde, informe estimado 5 minutos. 5 minutos, 3283. Solo voo 333, portão 9, voo 1600. Voo 600, aguarde, será o número 2 na sequência, previsão de mais 5 minutos. 600. Solo Salvador, o voo 333. Volo 333, número 3, para a cópia, aguarde. Gente, aguardando. Sinal da pista 35, chama o controle 208, sua decolagem 50. Trato. Voo 050. Tem a mensagem aprovada nível 200, direto. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição VATAP, curva esquerda. Transponder 5435, controle 120, decimal 80. No quando é 5, trip 5486. Autorizado, lençóis 200, direto, decolada 10, com perfil da Momo, após Momo VATAP, com curva esquerda. O transponder 5435, controle de saída 208, trip 5486. Trip 5486, só corrigindo, o senhor vai fazer Momo, perfil de saída Momo após direto, ok? Ok, Momo após direto, muito obrigado. Trip 5486, correto, chame pronto. O 08505, número 3 para a cópia, acionamento por conta e risco, aguarde. 24, aproximando do ponto de estamos prontos. 924 autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 12. Alinhar e decolar, 590, voo 924. Então, Rio Juliette, Quebec, Kilo, passou a sinal da 35. Juliette. Nova Santa Juliette, Quebec, Kilo passou o final da 35. Ok, chama e controle 208. Grato, vou servir. Controle o Papa Santa Juliette, Quebec, Kilo. Papatão Juliette, Quebec, Kilo, mantenha 5 condições visuais, corredor Axé 1 no meu preto. É passar o da barra. Grato. São 3-2, eu nomeei a guarda de coordenação. No 394, copia. Copia, 394. Vou no 394, galinhão aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge. Intercepta Upper 1-0 até SMAP após conforme rota do plano. Transponder 5421, controle Salvador 120, decimal 80. Trip 5626, detonação para final do procedimento LS. Curva esquerda, proa 240, limitado pelo localizador. Esquerda 240. 620. É a mesma posição de Duna. Boa no 394, tá no 5, chamar para puxar na minha. Boa no 394, Upper 1-0 até SMAP após conforme rota do plano, coteje. Upper Zulu até SMAP após conforme plano de voo. Boa no 394. Correto, chame pronto. 394. 3805 da TAM. POB 188, 3 horas e 50, alterno galeão para o táxi. Gente, tá 3805, táxi via parte 1 no Índia, no ponto 0, chame torno 1895, ajuste no 013 agora. 1013, pátio Índia, ponto espera, torre 1895, 3805, uma boa tarde. Tá 3283, falou? Escuta. Ordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o tráfego da companhia passar a retaguarda. Chame esse táxi. Após o tráfego da companhia, vai coordenar e para o táxi. Tá 3283. Vou no 600 solo. Ordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o tráfego da TAM Airbus passar a retaguarda. Após o TAM passar, tá alcançado. Vou no 600. Solo é o voo. 1394, puxa bem acionamento, posição 5. Vou no 394, aguarde. Vou no 333, copia. Eu. Vou no 333, São Paulo aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, lida após direto grid. Upper Zulu 1-0, correção Upper Zulu 1-6, até Bravo Hotel Zulu após conforme rota do plano. Transponder 5440, controle Salvador 120, decimal 80. São Paulo autorizado, nível 360, decola da 1-0 com Dael Leda, Brite, uniforme do Lu 1-6, BHZ, após conforme plano. 5440, transponder e o controle 120, decimal 8, para o voo no 333. Voo no 333, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Força aérea 8505, copia. Livre acionamento, chame para o táxi no portão 05. Autorizado, chamada para o táxi, bom, 394. Desce para 2000, 5626. Trip 5626, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizado final do procedimento LS, após autorizado. 2003, vai passar no LS. boa tarde. 3805 da Tampa, espera pronto. Autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 10 mais, 305. A linha decola, 3805. Gol no 600, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste no 013. Parte 1 no Índia, ponto de espera 895, 10, 13. O trip 5486 para o pushback, acionamento. Trip 5486, livre acionar, chame táxi, pátio 3. Camarada. Usa para 1909, desça para 3.000 pés, ajuste 9.0.3. 1.0.0, descendo para 3.000 pés, 1.0.0.3, ajuste. 1.000 pés, via litoral, corredor axé, curva direita, decola da 1.0. Transponder 0.2.6.3, controle 1.2.0, decimal 8.0. 1.9.6, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Mantenha presente, está com o localizador, 4195. São 3805, contato da saída da El, submantenha 340. Autorizado 340, pode mandar presente, Leda. 1895, ajustando 013. 305. Fecha o fundamento do gol no 333 na posição 4. Gol no 333, aguarde. Guarda. Passo para o táxi, gol 394, 23 a bordo. Alternativa Florianópolis, autonomia 0343. Passagem ao tráfego da companhia, gol no 394, após Índia, ponto espera, chame torno 1895, ajuste no 013. Ajuste padrão da passagem da nave da companhia, segue até o ponto 090, quanto pronto, torre 1, 1895, boa tarde. E girar à esquerda para interceptar o localizador? Firmo. Sim, reposta estabilizado, livre interceptação. Boa tarde, estabilizado no ILS. Gol no 924, chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 45.2085. 323 decolou ao 01, controle 208. 308, 323. Salvador, tá 3283, decolou pro Cajama na escuta. Uno 600, boa tarde, ponto de espera da 0. Resto azul com a tona na meia. 20 graus, 1 zero. Cuidado ali, decolar, agora na 600. Lado para o táxi. Estamos com 3-1 a bordo, 4 horas e 15 e alterna, vitória da conquista. via pátio 341 no Índia, no ponto espera chame todos 1895, ajuste no 013. Ok, sente, pátio 3, pátio 1 no Índia e ponto espera 1895, 3. Volo 333, solo. Escuta. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do ATR da trip à retaguarda, chame táxi. Após a trip, vai iniciar o voo no 333. Volo 0 no 5, ao ajuste, descendo para 2.000 pés, vai reportar estabilizado 4 profundo, no meio. 300, livre decolagem, 120 graus, 120. Livre decolagem, volo 600. 600, suficiente, informe solo 03. Curva direita, via litoral, chama o controle 208, 8505. 8505, 208, boa tarde. Sinal baixar travado, 5626. Boa tarde. Gente, boa tarde, atenção. Sinal baixar travado, 5626. Gente, 626, aguarde, pista livre. Aguardando. Força aérea 8505, mantenha-se em condições visuais, corredor até 1.000 pés. Azul 4116, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre na frequência 118.95. Reduzindo, vai chamar 1895, o azul 4116. O hotel está autorizado o ingresso no 7, a parte alinhada para o outro hotel. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 4116, final de 8 milhas. 3416, continua, aproximação, aguarda autorização e pouso. Guardando a sua. Colou 04, controle 208. 208, boa tarde. Força aérea 8505, confirme estimado para terminal de Ilhéus. Confirme o controle? Contato radar, sai da PUCA, submantenha 370. No perfil da PUCA 370, voo no 600. Confirma o controle. Voo no 649, terminal de Deus. No 649. Sandro, para 3283, podemos voar na proa de Aracaju da presente? Agora de coordenação, para 3283. Escuta para a coordenação, para 3283. 41 no meio azul, livre pouso, 120 graus, 10 mais. Livre pouso para o 4116 na 10. 6 quilo, pátio 3, posição 02. Pátio 302. Taxi de voo no 333, temos 4 horas e 6, 147 Galeão. Gente, voo no 333, Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Índia, no ponto espera, 895, 102, ajuste voo no 333. Aracaju. Vai coordenar, chama 12545, 12685 e coordenar direto da Caju, muito obrigado e mais frente do que está, 3283. Obrigado. Então 3805, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Bate agora 251, Alterna 3325, até o 3205. Gente, mantenha a posição. Patrono no meio, solo 07, direita 129, solo. Direita 219. Azul 4116, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 4116. 94 mm decolar, 120 graus, 129. 120 graus, 129. Quatro de meio, autorizado ali, MT. Chega até a guarda ainda mais em torno de um minuto, só o gol decolar aqui, ganhar altitude, que eu já autorizo o decolar aí. Quatro decola ao 09, controle 20 decimal 8. 208, treino 4. Ligou no treino 4. Volo 3-4, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Da El 360, treino 4. 380, quem tiver informação, vou pegar. Eu tenho pré-aprovado 360, copio a guarda coordenação 380, Xané 63, ano 5. 360, pode. Xané 63, ano 5, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, intercepta o Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5450, controle 120, decimal 80. Oxalé 63, eu não 5, só recebi a portadora. Oxalé 63, 360 para Guarulhos, da Elenda, após o Rio Grande do Sul. Após decolagem. Oxalé 63, no 5, eu copiei o nível, destino, saída. Confirme a rota, transponder e frequência do controle. Repetindo, como é que recebe agora? Eu tô recebendo clareza 5 no começo, depois fica clareza 1, não tá recebendo a portadora, Oxalé 63, no 5. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, da Elenda, após bridge, Apes, Zulu, Columeia, PHC, após conforme rota. 5450, transporte 520, decima 8, é o controle decolada 10, com curva direita após decolagem. Oxalé 63 no 5, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei.